173, decolando 33, controle simulador 120, decimal 8. 208, 173. Salve Salvador, bom dia, Tan Mike, Alfa Bravo, remota 14, com o reboque. Cliente. Salvador, bom dia, gol 1173. 173, contato radar na decolagem, mantém o nível de voo 360, por 2000 violeta. 2000 Leda, 71173, subindo 360. Azul 42197, autorizado Campinas, nível de voo 340, decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição morte, voo para o Zulu 10, rota do plano. 5140, transponder 120, decimal 8, controle. Azul 4217, sua saída é da EL, lê da transição motiva. E aí, intercepta o preso 1-0. Da EL, transição motiva, preso 1-0, 4217. Você pode para um pushback, azul 4217. 4217, obrigado. Solo Salvador, eu sou a Mike Alpha Delta, solicitando autorização e ingresso ao pátio principal até o ponto 4.2. Autorizado, reporte no terno, Mike Alpha Delta. Reportarei, obrigado, senhor. Confirmação Eco para Aracaju, pronto para cópia. 3520, Eco confere. Somente para informação, confirmando que a decolagem somente a partir das 3h15. É, ciência, a gente está em coordenação com a companhia e ficaram de nos confirmar que a decolagem da aeronave de lá seria em torno de 3h15 da manhã. Então, pelos nossos cálculos aqui, se a gente sair daqui 2h50, daria tempo tranquilo. Gente, porém, eu recebi a autorização do CGNA. Só poderia decolar sua aeronave a partir das 3h15. E a companhia, a gente estava ciente. Antes desse horário, não poderá ser autorizada perante a não ser uma nova coordenação com o CGNA. Ah, ok, então. Tá bom, então a gente, a princípio, fica decolando, então, 3h15, 06, 15 Zulu. É, se tiver nossa autorização de tráfego já, eu copio. O Sul, sim, tá 3520. Tá autorizado, Aracaju, nível 150, decola da 10, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da saída Conde, rota conforme o plano, aciona no transponder 0260, controle Salvador 120.8. Ok, autorizado, Aracaju, nível 150, conforme o plano. Aerovia é Golf 677. A saída é Conte, decolando da 10, primeira curva esquerda. Transponder 0260, controle 120.8. 3520. 3520, correto. Aguarde para o pushback. Ciência, aguardando 3520. Salvador, é o Mike Alpha Delta. Como temos um reboque, posição 2, espaço 1. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Somente para informação, foi passado as informações na frequência do solo. passado algumas informações para, para os passageiros e foi informado na frequência do solo, ok? Muito obrigado pela informação e desculpa pelo inconveniente. Não, imagine, só estou informando porque eu não sei se foi passado para eles e para a gente ao mesmo tempo. Não, foi um erro na nossa seleção do canal aqui. E aproveitando, já estamos prontos para o pushback e acionamento. Está autorizado, reporte para os táxis, azul 4217. Autorizado, reporte para o táxi, 4217. Solo Salvador, é o TAM 3520? Perdão? A gente recebeu a informação da companhia que houve uma recoordenação para 0600 Zulu. Poderia confirmar? Entrarei em contato com o CGNA, da 3520, peço que aguarde por gentileza. Ok, na escuta aguardando, muito obrigado. Solo 4217 da Azul para o táxi, eu vi 1-1-1-4 horas, Ribeirão Preto. 1-1-4 horas, Ribeirão Preto, está autorizado o táxi, via parte 1 no Índia, reporte no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1-0-6. 26, ajuste autorizado, parte 1, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, um bom dia. Papá Romeu, Bravo, Vitor, Tango. Tá livre o acionamento? Aguardando um minutinho, cópia. 42197, está autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 140 graus, 619. Livre, alinhar e decolar, pista 10, azul, 4100. Bravo, Vitor, Tango, copia? Bravo, Vitor, Tango, autorizado barreiras, nível 220, decolagem da pista 107, primeira curva à esquerda, na saída Momo após DCT. Aciona 5135, o controle em 120, décima 8. O Bravo Vitor Tango para o táxi, chame a torre 118.95. Azul 42107, decolou 55, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. 42107. Consigo contato com o CGNA? Decolagem, submarino, senhor, nível de voo 340, após 2000 pés, ou Leda. 2000 pés, após voo direto Leda 4207. CGNA. Os mesmos informaram que a sua informação procede. Está autorizado o pushback, não pode quando pronto táxi. Ok, então vai iniciar o pushback, vai reportar para o táxi 3520. Muito obrigado. Salvador, o Azul 4217 passando 1110. Possibilidade de aproarmos Motiva. Vai. Mantendo seu escudo. É o TAM 3520, está com 167 a bordo, 2 horas e 20, Recife, para o Dato. TAM 3520, livre táxi via Índia, ponto espera 1-1-8-9-5, ajuste altímetro na 0-6. Ok, via Índia, autorizado, ponto espera 1-1-8-9-5, ajuste na 0-6, TAM 3520, obrigado por ter visto, uma boa noite. Fala, meu bravo Fernando, livre táxi, reporte na interseção. Ajuste de altímetro em 1-0-6. O bravo Tertango, para informação, tem ciência da Torre Nova, que fica à esquerda do eixo de decolagem da pista 17? Informo que tem uma parte do aeródromo que está sem energia, então a luz de iluminação dessa torre, aquela luz vermelha, ela não está funcionando, ok? Autorizado ingresso na 7, pode olhar e pronto. Tá 3520, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 3520. Papa Romeu Bravo Setango, mantém a proa após decolagem até o ano 1000 por conta da iluminação da torre que foi informado. Eu acredito que restabeleceu nesse instante, Bravo Vitor Tango. Já pronto para a decolagem? Sim, está livre da restrição. Autorizado decolagem, pista 17, o vento 150 graus, 629, Bravo Vitor Tango. Pista 352 é para informação, foi autorizado a alinhar e manter, devido à aeronave decolando da pista auxiliar com prioridade de transporte em peso. Romeu Bravo Vitor Tango, decolou 07, controle de Salvador 120, decimal 8. Fala 208, Bravo, outra vez. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, contato radar, decolagem, suborrio para o 220, sai da mão. 220 na mão, falou Bravo Vitor Tango. Autorizado a decolagem de pista 10, vento 140 graus, 079. Autorizado a decolagem de pista 10, 5520, decolar 110, controle instalador 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado, bom dia, 3520. Salvador, eu sou 3520, bom dia, cruza 2800 pés. 530, contato radar na decolagem, submantenha ao 190, saída Conte. Subindo para 150, sem restrições, pode voar direto Conte, o 3520? Afirmo. Direto Conte, nível 150, 3520. Geração e código 0261. 0261, ciência 3520. Escuta, alguma possibilidade do Bravo Itatango voar direto da China? Direto Barreiras, Bravo Itatango. Direto Barreiras, Bravo Itatango. É o Ono Ono 61, tem da informação Eco, Tinker 7, cópia para Salvador. Ono Ono 61, minuto, cópia Guarulhos. Vou copiar o voo Ono Ono 61. Ono Ono 61, como me recebe? Clareza 5. Sim, se aguarde, cópia Guarulhos. Eu confirme a Dael, a saída? Afirmo. Ok, graças. 50, até 35, daí dá. Aqui. Até 5-0. Agora 50 milhas nordeste de Salvador, serviço está encerrado, inicialmente matei 50, para descido chamar a Cajun 20 decimal 3. 203, boa noite, 5-0. Gol 1161 no Proto para cópia. Pronto para cópia, gol 1161. Autorizado. Obrigado, Guarulhos, nível de voo 360, via Verde Luna 0, Taubaté. Subida será Dael, Leda, Motiva, primeira curva direita, código 5152 e o controle 1208. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Verde Luna 0, após Taubaté. Saí do decolo da pista 1-0 com primeira curva direita no perfil da Dael, Leda, Motiva. Controle de saída 5152, controle, a frequência do controle 1208. Correção para posicionamento. Bora para o posicionamento. Meu braço, eu tenho que manter com o final 200. Gente, submatão 200, bravo e tudo, tá bom. 200, braço já. Tortango, chama em Recife em 2 685, alterna 2545. 2585, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Bom dia, tá 369, informação Fox. Um minuto, Cópia, São Paulo, oi. Vai dar. 3601, no campo para cópia. Pronto, 3601. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Autorizou voo no 0, o BAB, autorizou no 6 e após, conforme rota do plano. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código 5152 e corrigindo, 5154 é o código. E o controle em 120 decimal 8. Autorizado para São Paulo 360, via pêndulo 10, Cubase, pêndulo 16, rota do plano, decola da El, Leda, Motiva, com curva direita da 10. Transforme o segundo, 5-4, controle 208, tá 3601. Correto, 3601, no chão para o estacionamento. Vai lá. Portão do suspeito, estacionamento, tá 3601. Portão 02, autorizado, chão para o táxi. Autorizado, chão para o táxi, tá 3601. Paulo Salvador, gol 1161, Singer 07 para o puxa acionamento. Autorizado no 1161, chamo para o táxi. Sempre puxa-vec também, semana para o táxi.